acredita na força do coração, mas falo direto contigo nossa canção. E você vive fugindo, eu não ligo, isso é comum por aí, mas eu tô falando contigo, meu bem, você vai me ouvir quando a minha voz bater. Benzinho, você vai ouvir quando a minha voz bater.